Uni fechou a porta. Você saiu sem perguntar se eu iria te salvar. A luz tá fraca, mas ainda posso ver que há um resto, um pedaço, um caso pra se resolver. Você dentro de você, mas eu tô...